Não leu a receita do remédio. Isso não funciona com genérico. E tu atrás desses caras, é sério. Não vê que isso aqui é império. Acho que tu precisa de um médico. Sem promessas tu só vê quando acertou. Sem me explanar eu sou um fuzil com silenciador. Marcando igual tatuagem, amém. Tipo cortesia pro baile, se arrume só vem. Tipo sexo, quero ser o que mais marca. Foda-se quem foi o primeiro. Não perca tempo com amores que não arrepiam pelo. E eles se acham quentes. Tu sente mais calor até com gelo. Você vê quem é quem no meio da turbulência. Quem treme e quem não teme a consequência. Nem aí se é terra de ninguém. Eu não posso morrer sendo ninguém. A história vai pra sempre ser lembrada. Seja como amor ou seja um trauma. Seja pelo fogo ou pela calma. Seja pela dor ou pela falta. Isso até parece um romance. Por isso você sempre me dá uma última tem que chance. Relaxar, porque eu quero parar. O que me desespera, eu sei. Mas não quero pensar quando eu quero parar. Meu amor, sentindo o erro de você. É intenso sentir, deixando atravessar. E depois ter que voltar ao meu lugar. São memórias repetidas, diferentes pra lembrar. Que é gostoso deixar o corpo no ar. Quando eu me encontrei numa culpa imensa, não me controlei, nem li a receita. O amor ainda é a droga mais perigosa. O amor ainda é a droga mais saborosa. Faz até a dor sumir da gente. Atrás da superdosagem que vai deixar na onda pra sempre. Ela some no fim de semana, só aparece na segunda. Faz o que quiser de mim só porque eu amo aquela bunda. Viu que o amor é capaz de fazer com o ego e com orgulho. Mesmo assim eu não nego o mergulho. Até dama atenção ao nosso nome na boca dos recalcados. Também é uma forma de ser amado. Se fosse só pela grana era outro corre, era outro papo. Mas rico inveja o mais amado. A gente ama essas ruas, a gente ama essas lutas. A gente ama esse ódio. Não é pelas medalhas e sim pelo amor que queremos o pódio. Pique um político querendo seu voto. Um protagonista querendo ser o foco. Por isso os antigos revoltados com os mais novos. Com medo de perder o amor pro próximo. Por isso eu nunca me rendo nem fico de joelhos. Em nome do amor que eu sinto por mim mesmo. Sonho que nosso corpo, nosso desejo não vai se blindar. Mas sem questionar o amor que me faz sustentar. Todo silêncio pra estremecer. Desapegados, mas sem esquecer do que limita meu movimento. Hoje desbravo novos acalentos. Já não me importa quanto é intenso. Sei que tudo é calor do momento. Por toda lembrança que não me controla. Mas faz encontrar falhas dentro e fora das estruturas de poder amar. Me leva todinha, mas vou embora. Me marque todinha, mas cedo chega a minha hora. Do corpo a mão parece livre, por dentro chora. Quando eu me encontrei numa culpa imensa.